gigante na cabeça pra fazê-la girar, pintando o mundo numa tela. E não é de celular, lembrar que sempre existe uma coisa nova do lado de lá. Me diz, seu time, quanto calça esse seu pé? Vixe, o que te aflige, o que cê toma no café? Patati, patatá. Olha quanto amigo à sua volta, ame sua família com fé. A vida é tipo um mar, vai, se solta. Maré, maré, maré, maré, maré, maré, maré, maré, a maré, a maré. Primeiramente paz, segundamente amor, terceiramente o resto que cê sempre sonhou. Primeiramente amor, segundamente paz, terceiramente um sonho pra gente correr atrás. Primeiramente paz, segundamente amor, terceiramente o resto que cê sempre sonhou. Primeiramente amor, segundamente paz, terceiramente um sonho pra gente correr atrás. Maré, maré, Tiaguinho, a mulher. Vamos lá, patatá. Dança comigo. Me diz, seu time, quanto causa esse seu pé? 92. O que te aflige, o que cê toma no café? Olha quanto amigo. Olha quanto amigo. Ame sua família com fé. A vida é tipo uma vai, se solta. Maré, maré, maré, maré, maré, maré, maré, maré, a maré, a maré. Primeiramente paz, segundamente amor, terceiramente o resto que cê sempre sonhou. Primeiramente amor, segundamente paz, terceiramente um sonho pra gente correr atrás. Primeiramente paz. Beijo, beijo, beijo.